Uma boa noite. Boa noite. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E a época do Natal é uma época interessante para a gente pensar um pouquinho em Jesus. Na maior parte do mundo, especialmente no mundo ocidental, as pessoas estão celebrando o fim do ano, estão junto com as suas famílias, estão também pensando um pouquinho em Jesus. Existe bastante imagens a respeito da criancinha de Belém, lá na manjedoura, lá num bercinho humilde de palha, e se celebra esse nascimento dessa pessoa. E isso de fato é um pouco estranho, porque quantas milhões de pessoas nascem todo dia, né? E nem por isso a gente faz festa todo dia por causa disso, né? E a gente celebra ano após ano o nascimento de uma pessoa especial. E vamos ler o texto bíblico. Então, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus eterno e querido, muito obrigado pelo grande mistério da piedade, Pai. Mistério da tua bondade, da tua encarnação, da tua vida, da tua cruz, da tua vitória contra a morte, da tua glória. E nós queremos participar, Pai, desse mistério, entregando a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem que eu trouxe para vocês hoje diz assim, olha: a natureza humana de Jesus Cristo. O Salvador teve natureza pecaminosa? O texto que a gente leu hoje fala um monte de coisas, a gente talvez poderia fazer uma semana de oração sobre ele. Pegar cada uma das frasezinhas, o mistério da piedade, o fato dele ter se manifestado em carne, sido justificado em espírito, ter sido contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Cada uma dessas frases poderia facilmente ser transformada em uma mensagem de meia hora, 40 minutos. E hoje eu quero me concentrar numa afirmação que parece ser uma informação de um espanto, que uma pessoa específica tenha se manifestado na carne. E essa é uma informação bem estranha, inclusive. O que há de incomum nesse fato? Volta um pouquinho no Novo Testamento, João capítulo 4, verso 24, e alguns textos do Evangelho de João vão ajudar a gente a entender por que essa manifestação na carne é de fato uma coisa espantosa. Dizer assim, olha, ele foi manifestado na carne, não é algo comum, é algo incomum. E a razão disso é um fato. E o fato é a natureza de Deus. E a Bíblia diz assim em João 4, verso 24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, ele não é carne. Volta para o capítulo 1 de João. Dá uma olhadinha no verso 1, e a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14: e o Verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A gente, encadeando esses textos, a gente entende por que que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala assim: nós estamos diante de um grande mistério. O mistério da bondade, da salvação, do amor, da piedade. E o primeiro elo nesse mistério é a realidade de que ele foi manifestado na carne, em carne. Esse alguém de quem se fala é a pessoa de Deus em Jesus Cristo. E se a gente for parar para pensar nisso, nós teríamos motivo de muito louvor, muita gratidão e muito espanto imaginar a possibilidade de que uma pessoa totalmente comum fosse o Deus do céu encarnado em forma humana. Imagina você ter uma criança que brinca, que chora, que precisa comer, que é uma criança, entre aspas, normal, né? Mas é Deus que se fez homem para salvar a humanidade. A experiência com essa pessoa, com Cristo, ela de fato nos conduz a umas perspectivas assim muito interessantes e ao mesmo tempo muito complicadas. O estudo dessa realidade, a doutrina de Cristo, a gente chama de cristologia, ela acompanha a igreja desde o momento em que a igreja foi estabelecida. Mesmo antes de Jesus morrer e ressuscitar, essa pergunta a respeito dele já existia no meio dos discípulos. E Jesus mesmo perguntava, né? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, dizem que você é um profeta, que você é esse, que você é aquilo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, né? Tu és o Cristo, e etc. Então você percebe que a especulação, a curiosidade a respeito de Jesus, ela acontece dentro da igreja desde sempre, desde que existe igreja. Existe essa questão, né? Quem é Cristo? E a Bíblia nos responde que Cristo é Deus. E quem é Deus? Deus é o responsável pela realidade. É Ele que disse e tudo se fez. Ele é o autor, Ele é o criador. Ele é aquele que pela sua palavra, pelo seu espírito, pelo seu poder, do nada criou tudo. Essa pessoa que é Deus, ela cria de uma forma muito especial. Ela cria seres com liberdade. Deus cria os anjos com liberdade, Deus cria os seres humanos com liberdade. E a realidade da liberdade, ela abre dois caminhos. O caminho do amor, da fidelidade, da fé, da verdade, da justiça. Mas ela também abre o caminho da desobediência, do pecado, do mal, da má escolha. E Deus cria então uma realidade assim, e enquanto grande parte do universo escolhe o bem, uma pequena parte escolhe o mal. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos, um terço dos anjos, escolhem o mal. A Bíblia diz que esse anjo, na forma da serpente, coloca no ser humano a dúvida contra o que Deus diz. E pela dúvida, o ser humano crê mais no diabo do que em Deus. E por essa escolha, o ser humano desobedece a Deus. E a partir daí, o mundo maravilhoso que Deus criou se torna o palco do mal. Agora, a violência, o assassinato, a traição, a mentira, a maldade, a podridão do pecado habitam no mundo. E seria muito fácil concluir que um Deus bom destruiria o mundo. Mas a realidade é um pouquinho diferente. Conquanto existe a promessa da destruição do mundo, antes que o mundo seja destruído, Deus se faz homem para viver no mundo. Para mostrar para o homem como é que ele, Deus, é. Quando a gente olha para Cristo, a gente conhece a Deus. Ao invés de condenar, Ele salva quem merece condenação. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é perfeito. E no comecinho da história da igreja, logo que Jesus morreu, ressuscitou e envia o Espírito Santo com poder para a pregação do Evangelho, logo que a igreja sai para pregar, a igreja começa a pregar que Deus se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou e um dia vai voltar. Só que vocês imaginem que essa mensagem, ela cria um monte de dúvida, um monte de questionamento. Peraí, Deus existe? Então Ele se fez homem? E como é que era esse homem? Como é que é esse Deus? Como é que Ele morreu? Como é que Ele ressuscitou? Como é que Ele vai voltar? Essa simples história já começa a gerar um monte de pergunta. E no começo da igreja, a igreja lutou muito para responder algumas perguntas muito difíceis. Deus deixou de ser Deus para ser homem? Interessante, é uma pergunta complicada, a gente sabe que não, mas vai cavucar essa pergunta para você ver, ela é complicada. Outra coisa, sendo Deus, será que ele foi verdadeiramente um homem? E se você for cavucar esse tipo de pergunta, você vai entender que esse é um assunto não muito simples. E dentro dessas duas perguntas, existem inúmeras discussões e heresias que atacaram a igreja desde o seu início. Nós temos muitas heresias entre os gregos que começam a entrar na igreja, os pagãos, os gentios, e eles não vêm para a igreja com a bagagem judaica, eles vêm com uma bagagem filosófica diferente, e aí começa a se criar um monte de teorias a respeito de Jesus. Será que ele era mesmo Deus? Será que ele era mesmo homem? Mas o fato é que a Bíblia declara as duas coisas. Ele é Deus e ele é homem. Sendo homem, não deixa de ser Deus, e sendo Deus, não deixa de ser homem. Agora, o que me interessa hoje não é o problema da cristologia lá do comecinho da igreja. O que me interessa hoje é a discussão adventista a respeito de Jesus. E em geral, os adventistas, eles não estão muito preocupados em responder como é que é Deus e homem ao mesmo tempo. Essa não é uma preocupação muito grande no meio adventista. Em geral, para os adventistas, o mais importante é definir que tipo de homem Jesus era. Essa é uma pergunta mais importante dentro do contexto adventista. E, em geral, os escritos de Ellen White vão ser bastante usados para tentar responder essa pergunta, que não é uma pergunta simples. Que tipo de humanidade Jesus tinha? Será que era exatamente igual a gente? Ou era diferente? Tem muita coisa no espírito de profecia a esse respeito. E dentro da igreja existem algumas divisões assim. Então, por exemplo, dentro da igreja existem pessoas que acreditam que Jesus era um ser humano semelhante a Adão depois da queda. Sabe que antes da queda, por exemplo, Adão não tinha medo, não morria, não adoecia. Adão era perfeito. Depois que ele peca, já o relato bíblico diz que ele tem vergonha. Um monte de coisa que antes do pecado não existia. E alguns adventistas pensam que Jesus era um homem igual a Adão depois que Adão pecou. Então tinha fome, tinha frio, tinha medo, tinha angústia, tinha dificuldades. Não era assim um homem daqueles tipo perfeito, como Adão antes da queda. Existem outros que não, que acreditam que Jesus era como Adão antes da queda. Ele não podia ser um homem caído e etc. E o Espírito de Profecia está cheio de passagens a esse respeito. Eu vou ler poucas delas para vocês, não quero cansar vocês. Mas olha só o que Ellen White escreve. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 256. Cristo tomou sobre si a natureza humana em seu estado decaído. É uma afirmação bem clara. Jesus tomou a natureza humana sobre si, Deus se fez homem. E um homem de que tipo? Em seu estado decaído. Medicina e Salvação, página 181, ela diz assim: Jesus tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. Bem claro, ele tinha uma natureza sem pecado e ele tomou em cima dessa natureza sem pecado uma natureza pecaminosa. Complicado, mas é o que ela diz. Desejado de Todas as Nações, página 49, ela diz assim: Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, como qualquer filho de Adão aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Então nós temos aqui esses textos e muitos outros no mesmo sentido e parecidos com eles, dizendo que Jesus era uma pessoa igual a todas as outras filhas e filhos de Adão depois da queda. E a partir desses textos de Ellen White, alguns adventistas eles começam a criar um quebra-cabeça. Eles colocam esse fundamento. Então, Ellen White diz que Jesus ele foi um homem como nós. Ok? Então, a partir dessa peça do quebra-cabeça, eles começam a montar uma estrutura. E essa estrutura de pensamento, ela segue assim uma lógica. E tentem entender essa lógica. A primeira delas, então, é o fundamento. Jesus teve natureza pecaminosa, igual a minha e a sua. Jesus não foi diferente de mim nem de você. Ele foi humano, igual a gente é humano. A segunda conclusão é a seguinte: Jesus, sendo como nós, tendo natureza pecaminosa, jamais pecou. Olha que questão interessante. Teve natureza pecaminosa, mas não pecou. A partir daí, eles dizem assim: nós que temos natureza pecaminosa, eu e você, podemos, à semelhança de Jesus, não pecar. Jesus não tinha natureza pecaminosa? Tinha. Ele não pecou. Então, eu posso ter natureza pecaminosa, mas não pecar. Segundo o precedente exemplo de Jesus. E no fim das contas, especialmente após o fechamento da porta da graça, só vai ser salvo quem parou de pecar. Igual Jesus viveu sem pecar. Essa é a estrutura de pensamento que se cria. Baseado em quê? No texto de Ellen White, que diz que Jesus foi um ser humano com a natureza pecaminosa. A partir dessas conclusões, esse grupo que a gente chama de pós-lapsarianos, eles se voltam ao conceito de pecado. E eles partem de 1 João 3, verso 4, não sei se vocês lembram de cor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então eles dizem assim: olha, Jesus então ele teve natureza pecaminosa e não pecou. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei. É eu saber que mentir é errado, mas eu escolho mentir porque eu não estou nem aí para a lei de Deus. Eu sou um mentiroso. A partir daí eu sou o quê? Um pecador. Porque eu escolhi pecar. Entende a questão? Então esse é o conceito de pecado na mente deles. Pecado é uma transgressão consciente e voluntária da lei. De forma que quem não transgredir nenhum dos 10 mandamentos não tem pecado. Se eu guardo o sábado, se eu não mato, se eu não minto, se eu não roubo, se eu não adoro imagens, se eu não tenho outros deuses, se eu não cobiço o que não é meu, eu não tenho pecado. Porque eu pego os 10 mandamentos, não transgrido nenhum deles, estou vivendo sem pecado. Sob esta base também, os pós-lapsarianos dizem que crianças não têm pecado. Porque a criança não tem muita consciência das coisas. Ela pode até fazer algumas coisas erradas, né? Mas ela não tem aquela consciência do adulto. Inclusive tem um pastor chamado Dennis Prib, que ele tem um sermão para explicar o que é pecado. E ele afirma com todas as letras, crianças não são pecadoras. Você só consegue ser pecador depois de uma certa idade, para você poder transgredir de forma deliberada, consciente e etc. Dentro da Igreja Adventista, existem muitas pessoas satisfeitas com essa estrutura de pensamento. Muita gente, criança não é pecadora, eu tenho natureza pecaminosa, mas eu posso não pecar, eu posso não transgredir o sábado, não transgredir nenhum outro mandamento. E algumas pessoas pensam que essa mensagem que eu expliquei até aqui, ela é a pura mensagem adventista. Existem vários livros a esse respeito também. Os dois mais famosos, um deles é Tocado pelos Nossos Sentimentos. É um pastor francês que se chama Jean Zurquet, tem em português. Se alguém quiser procurar por aí, pode dar uma procurada e ler lá. Ele faz um histórico desse pensamento pós-lapsariano, dizendo que a igreja adventista sempre acreditou nisso no começo. Jesus tinha natureza pecaminosa, mas não pecou. Nós podemos, tendo natureza pecaminosa, não pecar. Tem um outro livro muito bom também, que chama O Verbo Se Fez Carne. Ralph Larson é o nome dele, só que esse só tem em inglês. É, e esse talvez seja o melhor livro pós-lapsariano da igreja. Ele faz um resumo de 100 anos de cristologia adventista, mostrando justamente essa ideia no começo da igreja, em que as pessoas acreditavam que a gente tem natureza pecaminosa, Jesus também teve, e como ele não pecou, nós podemos não pecar. Entretanto, esse tipo de conclusão, ele não está assim isento de críticas e ataques, mesmo dentro da igreja. Não é todo mundo que concorda com esses pensamentos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente precisa encarar esse assunto para entender quem é Jesus e quem somos nós e por que nós precisamos dele como nosso Salvador. Esse é o objetivo da mensagem dessa noite. A gente entender quem ele é, quem somos nós e por que nós precisamos dele para nossa salvação. Então a primeira questão é a seguinte. Dentro desse pensamento que eu expus para vocês, Jesus foi como nós e nós podemos ser como ele. Esse é o fundamento dessa ideia. Jesus tem que ter sido como eu para que eu possa conseguir ser como ele, para que eu possa conseguir vencer o pecado. Agora, para que isso seja verdade, precisa acontecer uma coisa. Todos os textos que falam da natureza humana de Cristo têm que poder ser aplicados a mim. Porque se a minha natureza humana tem que ser igual à dele, tudo que se fala sobre ele pode ser dito de mim. E tudo que se fala a respeito de mim, que tenho natureza humana, deve poder ser dito a respeito dele. Porque a nossa natureza não pode ser diferente. Só que, chega nessa hora, acontece um problema. Deixa eu ler uma citação de Ellen White para vocês. Ela está na revista Sinais dos Tempos, 13 de fevereiro de 1893, Ellen White diz assim: quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza, pois ao ceder à tentação, o homem se tornou um inimigo de Deus, participante da natureza satânica. Será que Jesus participou de natureza satânica? Complicado, hein? Tem uma outra aqui, Patriarcas e Profetas, página 373. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Jesus foi incapacitado de guardar a lei por ter natureza pecaminosa? Não. Entenda uma coisa. Aqui nós temos dois textos claros falando que os seres humanos, após a queda, têm natureza satânica e são incapazes, pelo menos em algum momento da sua vida, de guardarem a lei por causa dessa natureza satânica. Porém, Jesus Cristo jamais teve nenhum desses problemas. Jesus jamais foi inimigo de Deus. Jesus guardou a lei de Deus de forma perfeita, ele não pecou. E para a gente tentar resolver esse assunto, vamos entender assim, olha. No meio de tudo que Ellen White escreveu a respeito de Cristo, nós temos que ter bastante sabedoria para harmonizar os textos, para a gente não acabar crendo e ensinando mentiras e equívocos. Olha só o que ela diz em Testemunhos Seletos, volume 2, página 256. Ele, Jesus, tomou a natureza do homem, mas não a pecaminosidade do homem. Não devemos ter nenhuma má compreensão da perfeita impecaminosidade da natureza humana de Cristo. Jesus foi humano? Foi. Mas não foi pecador. É o que ela está dizendo. E depois ela diz assim, Atos dos Apóstolos 5:61. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Agora entendam uma coisa. Jesus tomou sobre si a natureza humana, mas não a pecaminosidade humana. Isso é o que ela diz. Em outro texto ela diz que os homens de Deus confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Isso só pode significar uma coisa. Jesus tomou uma natureza humana diferente da natureza das outras pessoas. Jesus foi humano, mas não foi igual a todos os seres humanos. Por isso, ele é chamado o quê? O segundo Adão. Lembra quando Adão foi criado? Ele é criado sem pecado. Ele não tem inclinação ao mal. Ele é diferente de nós, não é? A gente já nasce inclinado ao egoísmo, ao mal, à violência, às coisas ruins. Desde muito cedo, desde o ventre da mãe, desde o nascimento. Entende quem nós somos? Jesus, ele se tornou humano, mas ele não carregou essa marca de inclinação ao mal que todos os outros seres humanos carregam. De forma que a pecaminosidade humana também se refere à sua natureza. E Jesus tomou a natureza, mas não a pecaminosidade. De forma que, com certeza, Jesus Cristo foi um ser diferente. Mas, Ezequiel, nós lemos alguns textos de Ellen White que dão a entender um pouco diferente. Que Jesus foi um homem, assim, normal, igual todo homem. Como é que resolve esse problema? Vamos resolver esse problema a partir da Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 2, verso 14. E nós já estamos terminando. Mais 10 minutinhos e eu libero vocês. E vamos responder a partir da Bíblia e depois concluir algumas coisas a respeito dos textos de Ellen White que entendemos essa noite. Olha, Hebreus 2, verso 14. Aqui existe um texto muito interessante para essa ideia que nós estamos estudando essa noite. A Bíblia diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Prestem atenção que texto interessante. A Bíblia nos diz que os filhos, falando assim do plural dos humanos, participaram de carne e sangue. E Jesus igualmente, da mesma forma, participou de carne e sangue. Nesse texto, tem alguma diferença entre Jesus e nós? Não. É ser humano, tem carne e sangue. É a mesma natureza, é a mesma pessoa. 1 Timóteo 2, verso 5. Vamos voltar um pouquinho aí. Bem pertinho de Hebreus aí, viu? E ali Paulo vai dizer algo interessante sobre Jesus. E a Bíblia diz assim, olha: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus o quê? Homem. É homem. Então você percebe na Bíblia textos claros dizendo que Jesus é homem. Assim como os homens participaram de carne e sangue, ele foi carne e sangue. E nós podemos concluir que Jesus é igual a todo mundo. Mas abre a sua Bíblia em Romanos 3, verso 4. Vamos ver se a gente pode usar de lógica simplesmente para tirarmos conclusões a respeito de quem é Jesus Cristo. Dá uma olhadinha nesse texto. Esse é um texto pesado. E a Bíblia nos diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. Deus é verdadeiro, mentiroso, todo homem. Jesus Cristo foi homem. Você vê que começa a ter uma implicação meio complicada? Se Jesus foi homem, todo homem é mentiroso, Jesus é mentiroso. Volta para o Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Um texto claro, pesado, importante, onde a Bíblia nos diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Jesus Cristo foi homem. Percebam uma coisa importante. A Bíblia declara que Jesus foi homem, mas a Bíblia também declara que todo homem é pecador, todo homem peca, todo homem é mentiroso, pelo menos em algum sentido. Se você unir, eu estou falando da Bíblia, esses dois tipos de textos, você pode acabar chegando à seguinte conclusão: para ser homem, Jesus Cristo precisou ser pecador. E é por causa dessa questão que a Bíblia precisa se posicionar sobre esse assunto de forma clara. Esse assunto, se Jesus pecou ou não pecou, ele deve ser declarado na Bíblia de forma clara. Não pode ser uma imaginação, uma implicação. Tem que ser um texto. E nós temos um texto, Hebreus 4, verso 15. Eu acho que é o último texto que nós vamos ler. A Bíblia aqui se posiciona de forma clara a respeito da relação entre Jesus e o pecado. E nesse texto, a palavra de Deus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Percebam que a Bíblia não é silenciosa a respeito do fato de que o sumo sacerdote, homem, Jesus Cristo, viveu sem pecado. A partir daqui, a nossa conclusão é a seguinte: Jesus Cristo foi homem, mas ele foi um homem diferente de todos os homens. Não somente no fato de que Jesus fez escolhas diferentes, comportamentos diferentes, mas Jesus foi um ser humano diferente na sua própria essência, na sua própria natureza. Jesus não foi uma pessoa como nós, nem nós pudemos ser como ele. Quando os pós-lapsarianos dizem que nós podemos vencer o pecado igual Jesus venceu, nós podemos ter uma vida igual a de Jesus, eu gosto de perguntar para eles assim: que legal, você conseguiu nascer de uma virgem? Como que eles me respondem? Não. A gente conseguiu ter uma vida igual a de Jesus? Não. Nenhum de nós teve uma vida sem pecado. É o contrário disso. Todos nós temos uma vida que inclui a noção e realidade de pecado. Nós não somos iguais a Jesus. Essa é a verdade. E quando a gente lê na Bíblia assim, olha, Jesus foi homem, simplesmente a Bíblia está dizendo que ele foi um ser humano, ele se fez ser humano. E esses textos bíblicos estão em paralelo com os textos de Ellen White. Jesus foi como todo filho de Adão, 4.000 anos de hereditariedade. Ele veio como qualquer um de nós. Jesus tinha 4 metros de altura, igual a Adão? Não, Jesus podia ter 1,5 metro, 2 metros, sei lá quanto que era a média de estatura do povo da época dele. Nesse sentido, a natureza de Jesus o quê? É caída, é fraca, é menor do que a natureza de Adão antes da queda. Adão antes da queda não se cansava. A Bíblia declara muitas vezes, por exemplo, lá em João 4, quando Jesus senta perto do poço com a mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus estava cansado. Então, Jesus, nesse sentido, não era um ser humano igual a Adão lá no paraíso, cheio de glória, cheio de luz, não. Ele veio enfraquecido pelo pecado. Mas para que você não tire a conclusão que Jesus foi um pecador, é que a Bíblia e Ellen White dizem: tomem cuidado. Não façam de Jesus alguém como nós, porque Jesus não foi alguém como nós. Se todo homem foi mentiroso, Jesus foi verdadeiro. Se todo homem falhou diante da lei de Deus, Jesus jamais falhou diante dessa lei. E é por isso que nós podemos celebrar o Natal nessa noite. Porque Deus se fez homem e em pessoa se tornou o nosso Salvador. Aquele que nunca mentiu morreu pelos mentirosos. Aquele que nunca fez fofoca morreu pelos fofoqueiros. Aquele que nunca desejou o mal morreu por quem desejou o mal. Aquele que nunca foi ingrato morreu pelos ingratos. Aquele que nunca transgrediu o sábado morreu pelos transgressores do sábado. E acho que vocês já entenderam. Jesus morreu por nós, sendo diferente de nós, mas sendo humano. Humano a ponto de sofrer na sua carne a condenação da lei de Deus. Humano a ponto de amar, de sorrir, se alimentar, dormir, cansar, viver. Viveu entre nós, e a Bíblia diz, né? E nós vimos a sua glória. Algumas pessoas caminharam com Jesus, e uma vez elas estavam caminhando perto de um tanque, e tinha um homem lá, paralítico, há 38 anos. Sabe o que Jesus faz? Vai para aquele homem e diz para ele: levanta e anda. Falar é fácil, não é? Não é fácil falar isso? Posso falar para qualquer paralítico isso, a frase está na minha boca. Mas e o poder, onde é que está? Jesus Cristo fala para ele: levanta e anda. Sabe o que acontece com ele? Ele levanta e anda. Nós vimos a sua glória. E o que Jesus fez por aquele paralítico é um símbolo do que Ele fez e quer fazer por cada um de nós. Jesus quer curar, Jesus quer salvar, Jesus quer abençoar, Jesus quer habitar entre nós, porque Ele é a solução do problema do pecado, não parte do problema do pecado. As citações, entre aspas, pós-lapsarianas, que indicam que Jesus era igual a todo mundo, elas não estão erradas, mas elas não são toda a verdade. Elas são parte da verdade, devem ser respeitadas. Mas quando alguém começa a pegar uma parte da verdade e combater a Bíblia, combater a verdade por completo, a coisa começa a ficar difícil. Pense assim, olha, eu leio lá em Ellen White dizendo que Jesus foi como nós. Eu leio a Bíblia dizendo que Jesus foi homem. E agora eu começo a ter implicações de que eu posso ser como ele, quando na verdade isso não é. E aí eu vou pregar para as pessoas e digo para elas assim, vocês podem ser iguais a Jesus. Aí todos vocês aceitam, vêm aqui na frente, choram e se entregam a Deus. Vocês voltam para a casa de vocês e vocês não conseguem ser iguais a Jesus. Sabe o que vai acontecer quando isso se tornar realidade? Vocês vão se desanimar com a igreja. Vocês vão se desanimar com a Bíblia. Porque está pregando uma coisa para você que você consegue viver num ideal que você não consegue viver. E aí você vai ter a tentação de fazer o quê? Descrer da verdade. Me ensinaram uma coisa que não é verdade. E é por isso que a gente tem que gastar um tempinho com esse assunto, mesmo ele sendo um pouquinho chato e um pouquinho complicado. Mas o Natal, eu acho que é um bom momento para a gente pensar nisso. Nós podemos celebrar no Natal o mistério da piedade. E nós não devemos distorcer esse mistério com essa teoria enganada e enganadora que é o perfeccionismo pós-lapsariano. Essa ideia pós-lapsariana, ela só gera briga, contenda, acusação, desvio de dízimo, rivalidade, mal entendido. Tudo aquilo que a Bíblia diz em Gálatas, né? Paulo escreve. As obras da carne. Facção, contenda, inimizade, porfia, coisas semelhantes a essas. Em nome de Ellen White, em nome da Bíblia, esse povo vive causando confusão dentro da igreja, acusando a igreja, brigando com a igreja, porque a igreja não segue o padrão que eles têm de pensamento. Mas essa noite, aqui, nós pudemos entender que Jesus veio salvar a igreja e salvar cada um de nós dessas coisas. Inimizade, briga, falta de amor, falta de fé que possa existir entre nós. Talvez vocês não sejam pós-lapsarianos, nem pré-lapsarianos, nem mal entendem o que tudo isso significa. Mas talvez vocês também tenham problemas na família, na igreja, e muitas vezes já se frustraram na experiência religiosa de vocês por tentarem ser o que vocês não conseguem ser. E é por isso que nós precisamos de Jesus para nos salvar. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo dessa mensagem é a gente entender quem Ele é. Ele é Deus, Ele é diferente da gente. E sendo diferente da gente, se fez um de nós. No máximo que Ele pôde, sem se contaminar com o pecado. Viveu sem pecado, pregou com poder, curou, salvou, morreu numa cruz. E por essa cruz, tem perdão para quem não consegue ser o que gostaria de ser. Tem perdão para quem gostaria de ser melhor e não é melhor. Tem perdão para quem reconhece que transgride, que peca, que erra, que cai, mesmo não querendo pecar ou cair. Lembra de Paulo em Romanos 7? Eu quero o bem, mas o que eu faço? Muitas vezes é o mal. Agora, eu só preciso dar um alerta se você quer o mal, daí o seu problema não tem solução, viu? Se você quer o bem e cai no mal, tem solução para você. Mas se você quer o mal, daí não tem solução. Porque Jesus veio morrer por nós, não é para a gente querer o mal. Ah, tá bom, agora tem salvação, vamos pecar à vontade. Não é para isso que ele morreu. Ele morreu para ensinar a gente assim, olha, todos vocês pecaram, mas eu salvei vocês. E o que é que vocês querem? Ser fiéis ou serem escravos do pecado? Eu quero ser fiel. E vocês? Querem ser fiéis também? Essa decisão, ela é uma decisão que não envolve simplesmente levantar a mão, se colocar em pé, vir aqui à frente, ajoelhar, não. Essa é uma decisão que vocês precisam tomar no coração de vocês e manifestar elas na vida. E ser fiel a quê? Ao amor, à fé, à lei de Deus, à palavra de Deus. É para isso que a gente tem que ser fiel. Não é ao pastor, não é à igreja, não é a isso ou aquilo, ou ao pai ou à mãe. É a Deus. E se você deseja essa fidelidade, Deus dá ela para você, pela graça de Jesus. A nossa fidelidade não é uma conquista nossa sozinha. Jesus morreu para nos fazer fiéis. E a gente sendo fiéis a Ele, seremos verdadeiramente felizes. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Papai do céu, eterno, querido e maravilhoso, Em nome de Jesus, Pai, obrigado, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós, Pai. Jesus Cristo é um grande mistério, Senhor. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, foi diferente de todos os homens. Mas morreu e venceu a morte para nos dar a salvação, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Salva a gente dos nossos pecados, Senhor. Tira de nós aquilo que nos escraviza, que nos machuca, que nos mancha o nosso caráter, Pai. Transforma a nossa vida, nos perdoa. Nós precisamos do Senhor desesperadamente, acima de tudo, Pai. Acima do alimento, do oxigênio, da vida, de tudo. Nós precisamos da Tua graça, da Tua verdade, do Teu Espírito, da Tua palavra e da Tua salvação, Pai. Venha cumprir essa salvação na vida de cada um de nós, por favor. Tira de nós o mal e coloca a Tua lei, a Tua graça e o Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.